Alô, Aracaju! E essa é pra machucar os corações! Gata da noite! É mais um dia sem você. Exclusividade! Estúdio 3D e gravações. Mais uma noite que eu espero. Se alguém no mundo quis você. E dei os sonhos que sonhei. Imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, diz, fez tudo por você.